9 horas, e eu vou começar aqui, ó. Nosso Devora Live 3. Agora a gente tem pessoas pra gravar, pessoas para falar, né? Essa semana passada só tinha eu, mas então vamos começar aqui. Eu tô com o Eduardo, fala Edu. E aí, galera, beleza? E também tô com o Watson, né? Que é o nosso tradicional Watson. E aí, pessoal, beleza? Aí também a gente tem uma participação especial aí da Verônica, que deu bolo semana passada. Fala aí, Verônica. Oi, pessoal, tudo bom? Desculpa, semana passada aconteceu uns imprevistos aí, uns imprevistos no caminho, eu não consegui chegar, mas estou aqui. Ninguém chegou. Ninguém chegou mesmo, então tá bom, né? Ah, então, putz, eu fiquei muito feliz. Assim, ninguém chegou, foi ótimo, entendeu? Ninguém chegou, então beleza. E é a nossa primeira presença feminina no podcast, né? É a primeira. Uhul! Só tinha macho no podcast. Que Esse tristeza, podcast já tava cheirando mal, tá ligado? Esse velho. podcast já Tava, tava com tava. cheiro, já tava com cheiro desagradável. Bom, vamos falar dos assuntos da semana aí, senão. Ó, a gente tem meia hora só, meia hora, pessoal. Vamos focar aqui. Vamos falar de uma coisa bem legal aqui. Da Steam, vamos falar da Steam. Que a Steam lançou a versão do Left 4 Dead pra Linux. O que vocês acharam aí? O Atsu que deve ter gostado. Ué, por quê? Como assim? Eu não uso Linux, cara. Como assim? Você parou de usar aquele seu SE lá, mano? Não usei aquele ali, cara. Olha que mentiroso, velho. Que nada, eu fiquei com ele uns 6 meses só, eu acho. Olha Mas só. pelo que eu vi, não é toda a biblioteca do Steam. Tipo, sei lá, eles devem ter adaptado os jogos principais da Valve, tipo Left 4 Dead, acho que o Team Fortress 2 também, eu acho, Half-Life e tal, acho que só. Quer dizer que você acha. Tá pouco se cagando, então, né? Não, então, tipo, eu acho legal a iniciativa deles, mas não é o foco, assim, tipo, ah, vamos portar aí. Não é nem portar, é adaptar mesmo, tipo, é fazer algo bem feito mesmo, sabe, pra o Linux. Mas eu não sei se vai ter, se pega, se cola isso aí, sabe? É meio baixo. Então tá bom, né? E Edu, o que você acha do Steam no Linux aí? Então, eu tinha ouvido essa notícia há um tempo atrás aí, mas eu não tô tão inteirado assim. Eu sei que ia ser uma coisa parecida com o que tem hoje no Mac, né? Alguns jogos iam rodar tanto no Windows quanto no Linux quanto no Mac. E é isso aí que o Adis falou mesmo, não é toda a biblioteca do negócio, né? São alguns jogos só. Acho legal, cara. Vamos ver, né, o que que dá. Vamos ver, né? Tem que ver isso aí. E a Verônica, o que você acha dos jogos da Steam no Linux? Nossa, eu não uso Linux. Se eu falar pra vocês que eu conheço Linux, a única coisa que eu conheço do Linux é o Pinguim. Tá bom, né? Não, já tá bom, né? Já tá bom, né? Pelo menos eu conheço o Pinguim, né? Mas eu não conheço nada do Linux. Eu uso Windows e olhe lá. E Mac. E Mac, tá bom, né? E continuando na onda da Steam, né? A Steam também agora tá no ramo de televisão, quer fazer software pra TV, alguma coisa assim. O Eduardo vai explicar melhor. Fala aí, Edu. Não, a Steam lançou uma interface nova, chama Steam Big Picture. Não sei se vocês viram isso daí. Mas é a mesma coisa, é o Steam, só que ele roda em cima de um. Ele roda em cima de uma aplicação com umas letras maiores e tal, e tipo. É próprio para você usar na TV, essa que é a ideia do negócio, né? E você consegue controlar a interface do Steam pelo controle de videogame, né? Um controle de Xbox ou então um controle de PlayStation 3 usando o Motion Joy e tal. E é legal, eu acho que é Steam querendo entrar pro mercado de console doméstico, né? Acho que, tipo, eles estão fazendo um teste com essa interface e já há um bom tempo também já tá tendo rumores assim de que eles querem lançar um hardware, né? Então, Ah, acho que esse aí é o primeiro passo para isso daí. então, muito bem, mas né? tipo, é porque assim, eu não li muito bem sobre, mas tipo, é o PC do cara que fica na sala, ligado à TV, é isso? Exatamente. Eu cheguei a testar a parada, né? Por Sério? coincidência, eu cheguei a testar. Você tem que assinar aquela atualização beta do Steam, né? E aí você tem um botão lá, você clica, a interface ela muda, e aí fica essa interface com os ícones grandes e tal, para você operar. Ela é mais voltada para você usar na TV, né? Os ícones são bem grandes, você consegue operar tudo pelo controle. Mas é isso aí que você falou, é para quem usa o PC numa TV, né? Ah, tá. Olha só, hein? Muito bom, né? Olha, Você agora eu gostou, aprendi. Verônica? agora eu aprendi o que, que é o Steam, hein? Antes eu nem sabia pra que servia. Eu nem sabia nem que existia o negócio. Calma aí, mas isso daí é só uma funcionalidade nova do Steam. Isso aí nem existe ainda direito, mas tudo bem, né? Ah, não existe nem versão beta, ouviu? Não, tem o beta, tem o beta, mas só que não é uma coisa oficial ainda. Ah, tá, entendi, não é oficial. Mas... Ah, não conhecia não, agora eu já tô conhecendo, agora eu já posso falar sobre o assunto. Quer dizer, claro que eu não posso discutir, né? Mas pelo menos será que eu conheço, né? Beleza, né? Vamos ver aqui. Continuando, quer ver? Tem uma notícia legal essa semana, que foi engraçado. Que a Konami não vai lançar a versão do Metal Gear Rising lá no Japão pra Xbox. Né? Aí tem aquela velha discussão, né? Que ninguém tem Xbox no Japão, né? O que você acha disso aí, Verônica? O pessoal no Japão não tem Xbox, só porque é um videogame americano. Eu acho ridículo. Sério, eu acho ridículo. Não, mas não dá pra entender. O japonês é meio maluco, né, cara? Então eu não posso discutir. Mas como não ter o videogame lá no Japão? Os caras têm tudo lá, o país de primeiro mundo, não vai ter um videogame, mas... Não, mas é por isso mesmo. É que eles já têm outros videogames, eles não querem saber do videogame americano. Ah, gente, mas mesmo assim, né? Ah, sei lá, eu acho que são tudo maluco, eu acho que deveria ter, sim, mas... Eu acho que deveria lançar também. Não, eu acho que deveria lançar, pô. Eu acho, o que o Watson acha? O Watson é meio polêmico, né, velho? Não, cara, tipo, eu acho que tinha que ter também, tanto que isso aconteceu com o remake dos dois Silent Hill, acho que é o 3 e o 4, não, né? O 2 e o 3 que saíram isso. Agora. Eles não saíram lá para o Xbox também, parece. Só para o PS3. E o pessoal achou meio... Não, parece que não. E é chato, né? Tipo, sei lá, eles meio que sabem que não vai vender nada. Eu não sei se é esse o motivo, mas pode ser isso também. Sei lá. Bom. É, ficou por isso mesmo, né? É uma coisa que sem ira nem beira, né? E essa semana também o pessoal tá falando bastante do lançamento do Wii U, né? Que agora tem preço agora. Ele vai lançar dia 18 de novembro no Japão. No Japão não, nos Estados Unidos. E ele tem umas versões aí, né? Light e umas versões que é full aí, sei lá, alguma coisa assim. Que vem com a PSN da Nintendo agora, né? Que é a Nintendo Network alguma coisa. Não. Ele vem com duas versões, uma cara e a cara pra caralho, só isso. Não, a versão barata, ela vem com poucos gigas. Não, barato é escambau, cara, não. É $300 a Lite, parece, eu acho. Então, esse é, e vem com... $299, né? Não. Não, é $300. $300 é a versão mais barata. E o controle, só o controle, ele é $200, o controle. $170. Nossa, só o controle? Só o controle, é que o controle é um... Como fosse um tablet, né? Isso, é tipo um iPad o controle, então é tipo logo de maior cara. Quer dizer que a Nintendo vai falir com esse negócio aí, né? O que vocês acham? Mas a Dilma já anunciou já que vai poder usar o FGTS. Nem com o FGTS eu vou conseguir comprar o meu, né? Porque eu tô há um mês trabalhando praticamente, então desisto. Não vou ter um Nintendo Wii U. Agora o FGTS vai poder financiar a casa própria e comprar o Wii U e o iPhone 4 também, que é quase o tudo iPhone, mesmo preço, né? iPhone 5. iPhone 5. É, o iPhone 5, porque é quase tudo o mesmo preço, né? Uhum. Nossa, muito caro esse videogame, gente. Eu sou da época que o videogame custava, sei lá, R$200. Mas, cara, eu não sei se vocês vão lembrar disso daí. Eu lembro, assim, porque marcou bastante. Quando lançou o PlayStation 3, no primeiro dia que lançou o videogame, eu lembro que a Americanas estava vendendo o videogame no site dela lá. Uhum. Primeiro dia, lá em 2006. Custava apenas R$8.000, cara. Eu sim, era expensão, como... cara, mas até antes disso, tipo, na época do acho que do Master System e do Nintendo, era o equivalente a R$400 ou R$800, eu acho. Na moeda de hoje, né? Eu acho que era quase isso, ou mais, sei lá. É, o negócio era caro, hein, velho. Eu lembro que um PlayStation era R$700. Era R$800, cara. Então, quando acaba de lançar videogame, é caro mesmo, e depois cai o preço, é normal, isso aí, é natural. Bom, se bem que... É, Esse hardware da Nintendo aí, eles dizem que é equivalente ao PlayStation 3 e ao Xbox 360, né? E a Sony e a Microsoft vão lançar a nova geração, que quer dizer que é bem melhor que o da Nintendo, de novo, não, né? Não, mas a Nintendo nunca falou isso daí, né? Quem fala isso daí é os caras que estão analisando o que sim, eles já viram, né? Tanto que, assim, agora é que a Nintendo foi implementar esse esquema de TV que eles anunciaram hoje, e mais serviços para quem tem conexão à internet, tipo, sei lá, transferência de jogos, banda, blá blá blá, sabe? Tipo, tudo que o PS3 e o Xbox já tem, ela tá implementando só agora, entendeu? Então, tipo, ela tá tentando encostar neles, mas ela nem faz muita questão disso. Não, não faz mesmo. O modelo de negócio da Nintendo mudou há um bom tempo já. É, um bom tempo. Quer dizer que eles não estão nem aí com ninguém, né? Não quer saber de nada. Não, eles estão aí pro lucro, né, cara? Quando tiver dando lucro, tá ótimo. Mas, cara, vai vender que nem água, isso aí todo mundo sabe, então, tipo... Não é mesmo? No Japão vai ter fila, vai ter... Todo mundo vai comprar. Cara, vou esperar chegar na Santa Efigênia. Ah, boa. A Santa Efigênia vai custar uns 2 milzinho, hein? R$1.500. Já desbloquearam? Então, e esse é um dos problemas, né? Que a Nintendo tá lá... A mídia é uma mídia proprietária da Nintendo, né? Ah, mas o GameCube era também e os caras desbloquearam, não tem essa? O Wii também é, né? É uma mídia proprietária. Não, o Wii eu acho que é DVD, né? O Wii eu acho que é DVD normal. É? Se eu não me engano. É isso mesmo. É DVD normal, cara. Então, mas o Wii U é uma mídia proprietária deles, ó, que é equivalente a um Blu-ray. Por que eles não usam o Blu-ray logo? Porque eles não usam o Blu-ray, meu! Pelo amor de Deus! Vocês viram que vai ter Bayonetta pra... Caralho, eu vi como eu... Cara, assim, eu não sei explicar, porque, tipo, de início, eu fiquei, caraca, que foda. Aí depois que eu vi que era exclusivo, eu falei, puta que pariu, velho, por quê? Por que exclusivo? É exclusivo, cara, exclusivo. Cara, Bayonetta não é um jogo pra, tipo, sei lá, 16 anos, é 18 anos, cara. Ah, mas a Wii U, eles estão querendo pegar o público... Ah, não sei, cara. Super Nintendista aí, velho. Mais adulto, aí sei não. Eles querem pegar os Super Nintendistas de novo, certeza. Só que eles vão começar a lançar... Metroid, Zelda, já vai vir com o Mario já nesse vídeo. Ah, isso aí é certeza. Ai, Mario é demais. se vir com o Mario, eu compro. Então pode comprar, que já no já lançamento já vem com o Mario. Já. tem que vir com o Mario, é o único jogo que eu jogava, então tem que vir com o Mario. Se vir com o Mario, eu compro. E falando nisso, o Mario fez 27 anos, né? 27, essa semana. Foi essa semana? Parabéns, cara. 27 anos, aí. Até a empresa aí que muitos trabalhavam aí, colocou um post no Facebook aí, homenageando aí esse negócio aí, nas mídias sociais. Nossa, 27 anos? É. Então, e falando nisso, também semana passada, né, que vocês não vieram gravar, também fez 10 anos do Mario Kart. Caraca. Putz! Não, 10 anos não. 20 anos do Mario Kart. Ah, tá, que susto, que isso. 20 anos do Mario Kart. Aí vocês não vieram Nossa. Gravar, né? Mario Kart era o melhor jogo de todos. De eu todos, adorava. De todos que eu conheço, né? Quantos jogos você conhece, então, Verônica? Você quer mesmo que eu falo quantos jogos eu conheço? Lógica. Olha, eu conheço o Mario, conheço o Mario Kart, que é o pessoal que Mario All Star. Isso! Ó, a Verônica jogou Shinobi, eu já respeito ela mais do que eu. Joguei Shinobi! Caraca, joguei Shinobi! É foda. Eu também joguei Shinobi, mano. Jogou porra nenhuma, Lira. Você. Pô, eu era muito jogava pro em Shinobi. 94, você terminou o Shinobi? Não, terminei. O Lira não, a Verônica. Verônica. Não, terminei porque meu irmão não deixava jogar, né? Aí até justifica. Ia ficar pequeno pro Liren, hein? Não, calma aí. Eu joguei só o Revenge of Shinobi e aquele Shinobi do System 16 lá, que é do arcade lá. Vocês nem conhecem, tá vendo? Vocês erraram. Do cachorro. É, do cachorro mesmo. Aquele que você chama... É o Shadow Dancer, esse Shadow Dancer. Olha aí, ó, tá vendo? Edu aí, ó, a biblioteca do bagulho. Não, mas eu jogava esse jogo aí e eu, anos atrás... É, disponibilizava na internet gratuitamente esse jogo aí. A ROM. A Ah, não existe mais, né, o Shinobi. Existe, existe, né, só você procurar. Oi? Não, existe o Shinobi. E teve uma versão lançada pro... Acho que foi pra Wii, não foi? Wii? Não, ele saiu no, 2, né? No PS3 Collection, não tem ele ou não? Esse tem, de... Tem. Tem o Shinobi? Tem. Revenge of Shinobi também. Isso. Ah, tem os dois? Tem os dois. É. Não, eu lembro que só tinha um, mas tem os dois. Calma aí, vou pegar o jogo aqui. Calma aí. Assim, vamos ver. Você aqui. Tem o Shinobi? Eu tenho esse jogo do Sonic Ultimate Genesis Collection. E pra Master System tem o Cyber Shinobi. Quem lembra desse aí? Pra Master System. Caraca, eu! Ah, mentira! Tá vendo? Eu respeito a Verônica muito mais do que o Lira e o Addis, cara. Que isso? Ah, o Addis é novo, Shinobi, né, mano? Cyber Shinobi, Verônica. Oi? Você jogou Cyber Shinobi, Verônica? Tô falando? Joguei, aí, gente. Acho que ela jogou eu só. Eu joguei Cyber Shinobi. Era demais é Cyber Shinobi. Ô, gente, eu só tenho 29 anos, né? Então, tem bastante tempo aí. O Shinobi não é um jogo... É um jogo antigo, né? Como é antigo, né? E além do Shinobi, eu jogava aquele do bonequinho cabeçudo lá. Alex Kidd. Nossa, jogava Alex Kidd. E tinha o Alex Kidd em Shinobi World, né, também. Caraca, pode crer. Caramba. Que Master System, o Eduardo é campeão, velho. E esse jogo do Shinobi aqui, eu tô vendo no encarte aqui do jogo. Ele é. Tem a versão do. Tem o Return of. O Shinobi 3, né? Return of the Ninja Master. Aham. Não tem um Revenge of Shinobi aqui nessa porcaria. Tem o Shinobi de Master System que você destrava, né? Que você vai. Ah, é verdade. Entendeu? É isso aí, tá vendo? Existe ainda o Master System? Não, que lançaram essa coleção, né, de jogos aí do Sonic Ultimate Collection. Ah, aí você vai zerando os jogos, conforme você vai zerando os jogos, ele vai liberando mais alguns jogos de Master System. Porra, legal, hein? Mas não chegou a lançar um Master System mais... Eu não sei se foi... Não lembro quanto tempo atrás. Mas não faz muito tempo, vai. Inclusive, Lira, foi você que me mandou o link. Eu acho que foi o Master System até. Que do seu do bilhão, System, mano. É que Master não, System... É... Não, na verdade... O mais moderno. A Tectoy faz Master System até hoje, né? Sim, e vende pra caramba. Acho que o quê? Consoles antigos, hoje em dia, que são vendidos, né? Eu acho que são só os da Tectoy. Batem 200 mil por ano no Brasil, no caso. Então, e ela faz. É barato, ela cara. Ela faz Master e Mega até hoje. Aí o Mega é aquele com uma guitarra, o Guitar Idol, né? Então, tem uma versão Guitar Hero Chimbinha, sei lá, pra ele, algo assim. Exatamente. Não, a Tectoy é campeã mundial, né? Se a gente começar a falar da Tectoy, a gente fica um mês falando da Tectoy e das suas proezas, né? Vamos lá. Não. Agora, vamos ver. Falta ainda uns 10 minutos. Tem tempo pra Verônica contar umas histórias aí. A Verônica tem bastante história pra contar, Verônica. Você vai contar uma história aí, Verônica. É. Uma história? Você que tem videogame aí. Meu videogame? Ah, o último foi que meu pai comprou um PSP, né? Meu pai, ele tem 60 anos. Né? Cara, eu faria a mesma coisa. Chegou na cidade, Eu nunca ia imaginar que meu pai ia aparecer com um negócio desse em casa, né? Aí ele foi na Santa Efigênia comprar algumas coisas que ele tinha que levar pra viagem que ele ia fazer, né? E aí ele apareceu com um videogame, um PSP, né? Esse portátil, todo feliz da vida, só que ele não sabia nem ligar o videogame, né? Olha, eu comprei! O vendedor devia ser muito bom, né, cara? Ó, leva aqui, ó, vai mudar a sua vida. Cara, que da hora. Não, mas você joga esse PSP do seu pai, velho? Não joga, ele não deixa, cara. Não deixa jogar, não deixa nem mexer. Eu só liguei, assim, né, pra ver como que funcionava, né? E como já vem destravado, vem com 40 jogos o negócio. Caraca, olha. Como já vem destravado, ele pediu só pra eu colocar, porque ele não conseguia mexer, né? Ele não sabia mexer, ele só pediu pra eu colocar no joguinho pra ele, né? Então vem com God of War, né? Vem com jogos. Caraca, olha vem com jogos assim que eu nunca joguei na vida. E ele é menos ainda, né? Ele não tá nem custando videogame, né? Mas foi engraçado, assim. É engraçado, né? Porque você vê ele lá todo feliz, não sabe nem qual botão que tem que mexer, né? Pro bonequinho andar. Se bem que nem eu, quando peguei o negócio na mão, não sabia como fazer pro boneco não ir pra frente, né? Andar, né? Fiquei um dia pra descobrir isso, pro boneco andar, né? Mas esse jogo aí só precisa apertar um botão só, não tem mais que isso. É só o triângulo, só o triângulo. Que é o não, suporte. Mas pra ir pra frente, eu tô falando, bonequinho andar, tem um botãozinho, tem um pretinho que fica meio que escondido. É, então. Ah, direcional, tem o direcional analógico e o digital, né? É, o esse analógico. É o analógico do PSP que machuca o dedo, né, cara? É horrível, né, aquele analógico. É, então, é tipo, se ela só jogou 2D naquela época, pra ela pegar um suport 3D e tal, é meio complicado. Ah, Mônica, old school gamer aí, né? É, então, eu não sei jogar os videogames de hoje. Se me der um Guitar Hero na mão lá, vou ficar meia hora pra descobrir como faz pra aquilo funcionar. É, e esse daí também, pra descobrir qual que era o botão que pro bonequinho andar pra frente, foi um sufoco, porque eu achei que ali saiu o som, né? Porque... Nossa, Verônica. É, eu achei. Sério, eu achei que ali saiu som, por isso que eu nem mexi ali, né? Aí depois que eu falei, nossa, esse negócio anda, bonequinho, né? Mas é demais. Assim, foi muito legal. E agora ele tá aprendendo a jogar o negócio. Aí eu tenho que explicar pra ele, olha, isso aqui, você faz isso, se bem que nem eu sei pra que serve. Isso aqui você faz isso e esse aqui você mexe. Ele só sabe andar, boneco. Tá bom, por enquanto sim, né? Por enquanto só sabe andar, mano. Não, pode ter saber andar, velho. O resto você vai pra frente e dá certo. Cara, acho que vai dar pra ele recuperar o tempo perdido aí ainda. Oh. Oh, o Eduardo joga até hoje e dizem as más línguas que o Eduardo tem mais de 70, mano. Que isso? 70 o quê, velho? O cara tá no formal, cara. Vocês não estão nem ligados, velho. O cara tá no formal anos e anos, eu não sei nem se tá ligado. Mas assim, tipo, se eu tenho uma certeza dessa idade, é que chegando lá, cara, vou jogar desesperadamente. Desesperadamente. Não vou poder fazer mais nada, tá ligado? Eu vou jogar. Acho que é aquele tipo de coisa que você não para de fazer, né, cara? Porque. Sim, então. Tipo, você vê assim, o pessoal que é velho hoje, assim. Eles deviam jogar, tipo, dominó e baralho quando eram jovens, né? E os caras fazem isso até hoje, né, cara? Não pararam de fazer isso. Não, né? Mas, tipo, tem hospital que usa o Wii como fonte de exercício, né, e tal, verdade, pra ele. Verdade. Não, cara, ia sentar lá, pegar um hack and slash, agora, pô, aí sair matando todo mundo. Melhor coisa. Mas eu vou falar uma coisa. Reflexo, cara. Isso é esses joguinhos, assim, tipo, PSP, né, que dá pra você carregar de um lado pro outro, adianta muito, tipo, quando você vai viajar e tudo mais, ou até quando você tá no ônibus ou metrô, nossa, isso daí é uma maravilha, porque uma vez eu roubei, né, o PSP do meu pai um dia. Roubei o PSP do meu pai, velho. Pra levar pro trabalho. Eu falei, vou levar, né? Eu falei, só espero que não me roubem esse negócio, né? Então ferrou, né? E nossa, o tempo passa muito rápido. Voltando pra casa de metrô, de ônibus, nossa, o tempo passa rapidinho, né? Nem sabia jogar o negócio, né? Mas tava lá. E é muito bom, porque passa, como passa o tempo rápido, você fica lá se divertindo. Quando vê, já tá na hora de quando vê, você já tá em casa já. Uhum. Então isso adianta bastante, assim. E eu lembro até que você mesmo, Lira, eu lembro que você levava isso pro trabalho. Oh, não fala isso, meu. Se não largar cara. Uma vez, agora eu lembrei, uma vez eu tava lá na empresa. Vocês não falam o nome da empresa, né? Eu ia falar agora só de sacanagem. Eu vou manter o pacto de não falar. É, não. Pelos seus 20 e poucos gigas de jogos armazenados lá, que eu tô ligado. Não, fora isso, meu. Pô, vocês estão me caguetando de geral, velho. Não, uma vez eu tava lá, eu levei meu PSP, né? Porque eu levava todo dia pra faculdade também. E aí tava lá o Baraka, né, que é amigo de todos aqui. É uma figura aí que... Nossa! Aí ele também tinha um PSP, aí eu tirei contra com ele no wireless do PSP no Pro Evolution 2010, mano. É. Aí foi mó divertido, aí a gente empatou 1-1. Aí ele ficava lá zoando, na fala que ele ganhou, uma mentira. Cara, pode crer, eu joguei com o Churrasco, The King of Fighters 99, faz o quê, uns 3 anos, com o PSP dele e o meu mesmo, assim, mó da hora. Então, legal, eu joguei uma vez. Abraço pro Churrasco aí. Abraço pro Churrasco, Churrasco nem ouve também esse corno, mas tudo bem. Então, alguém tem mais alguma história aí pra contar, jogando videogame? Não? Tem uma historinha? Ah, eu não tenho não, além dessa daí, só uma quando eu era pequena, né, eu era pequena, na época do Donkey Kong. Hã? Caraca. Eu não entendi o que você falou, foi o Watson que falou? Foi o Watson. Ah, sim, eu tinha dito que você tinha derrubado o game do seu irmão ou a falecida, não? Puxou o fio, pisou em alguma coisa, não? Nada. Já fiz isso, já quebrei as fitas dele. Sabe aquelas de assoprando? Você ficava soprando. Uhum. Você ficava soprando pra ver se funcionava o negócio. Aí eu ficava fuçando lá, eu já quebrei a fita do meu irmão também. Nossa, eu já destruí tanta coisa, tanto videogame do meu irmão. Tipo, não videogame, mas fita, né? Não funcionava. Eu jogava contra no Donkey Kong. Contra não, né? Não existe contra no Donkey Kong, né? É ridículo isso, né? Mas... É um de cada vez, mas... né? Cada um joga uma vida. Cada um joga uma vida, mas e daí eu jogava com uma amiga minha, eu lembro disso direitinho, ela não deixava eu jogar, né? Porque ela sempre ganhava, ou às vezes eu ganhava demais. Mas, nossa, foi a melhor fase da minha vida, foi essa, assim, dos videogames antigos, assim, hoje eu acho, eu gosto dos jogos de hoje, apesar de não saber jogar, eu acho muito louco, mas eu não troco os videogames de antes pelos videogames de antigamente, pelos de hoje, porque os de antigamente tem mais vida, mais emoção, sabe, você jogava o jogo da galinha lá, que também tava rouco. O jogo de verão, aqueles jogos eram demais. Caramba, Verônica jogou Atari, cara. Caraca, Atari é difícil. Acho que não sou só eu que, né? Não, mas o Eduardo jogou Atari no lançamento, velho. Não, que isso. Tava lá na fila, então. Nessa época aí, lá no Brasil, Eduardo... acho que devia demorar uns 5 anos pra chegar tinha um gap, tinha um delay, nossa, né? Absurdo. É, também, né? O Brasil era... Ah, mas como assim? Vocês não jogavam Atari, Lira e Yad? Eu não. Eu comecei a jogar no Mega Drive. O primeiro jogo que eu joguei não foi o Atari. Foi o do Mickey. Foi o... Um dele no... Cast of Illusion. Então. Mas o segundo jogo que eu lembro ter jogado, era muito pequeno, foi o Pac-Man mesmo. O Comic-Con, né? No próprio Atari. Atari eu joguei também. Só que, tipo... Meu videogame foi o meu Mega Drive mesmo. Eu joguei Atari do Vista. Nossa, Pac-Man. Pac-Man era o melhor. A clássica me deixou muito complicado. Olha aí. Nossa, Pac-Man era top. Eu adorava Pac-Man. Bom. Eu, se pudesse, eu jogaria até hoje. Só que, mas a Atari lançou uma versão retro do Atari com os jogos na memória, né? Com o emulador. Ah, é verdade, né? É, faz um tempinho já. Ah, mas Pac-Man dá pra jogar pendrive, velho. Inclusive, a Verônica que gosta de Pac-Man, pra PlayStation 3, tem uma versão que chama Pac-Man DX, né? E tá grátis lá na PSN Plus, lá. Isso, um jogo que é da hora pra quem curte, cara. É um jogo de noiado. Cara, toma uns track e joga ele. Jogo de noiado. Tomar o quê? É muito, tem muita cor naquele negócio, é muito colorido, cara. É psicodélico, assim, tipo... Sim, Nossa, ela vai adorar, sério mesmo. Quem, eu? A Verônica quer se regenerar agora, né? Quem tiver epilepsia não pode jogar de jeito nenhum, cara. Sério, nem passa perto, cara. Nem vê alguém jogando, né? Tipo, é muito agressivo, cara. Chamando de loucona no ar ainda, né? É. Não, vai ficar gravado que a gente vai publicar amanhã esse áudio aí, tá? Pra você saber. É, sem cortes, sem... Sem censura. Cortes nenhum. Eu vou achar até o link aqui, aí eu colo. É tipo, só pra ver, cara. Então, vamos terminar, né? Que já deu meia hora aí, né, galera? Vocês querem fazer alguma consideração final aí? Semana que vem tem mais, se vocês quiserem voltar. A gente pode cortar o Dalton e colocar vocês já. Eu só tô esperando uma oportunidade pra cortar o Dalton. É, o Dalton hoje deu cano, né? É. Hoje o Dalton deu cano. Tem mulher no meio, mas tudo bem. Olha o Dalton! É, tudo bem. Tudo bem, né? Olha, o Lira se aproveitando da ausência do Dalton pra tecer esse tipo de comentário sobre se ele. Se é pra zoar o Dalton, tem que zoar na presença dele mesmo. Então. Exatamente. Então, falando em zoar o Dalton me zoou na última gravação do próximo podcast. Aí vocês vão ouvir que o Dalton me zoou, que eu tentei zoar ele e ele me zoou, mano. Ah, é, cara. E pessoal que tá esperando o podcast o gravado e tal, editado, vai. É semana que vem, certeza que tá no ar. Nossa, olha ali, e o próximo podem chamar a Verônica. É, né? Sim, conhece muito mais que o Lira. Falou aí de Dong, eu sugiro. Aê, que... tá vendo? Eu joguei Shinobi. Olha quem aí. Jogou Shinobi? Aqui eu joguei Shinobi. Joguei, o que mais? Joguei o Alex Kidd. Joguei. Pac-Man. Joguei Pac-Man. Joguei Atari, gente. Joguei jogos de verão. Vocês viram? Ah, Verônica. Caraca. Não, a Verônica é tipo uma anciã dos games, né? Referência. Atuzalém dos games, né? Atuzalém dos games. A gente vai fazer um podcast aí, Velharias da Gororoba, vai chamar o Eduardo e a Verônica, só vai ficar os dois falando, velho. É, tem que falar quem entende, né? Não, quem entende, velho, essa aí não tá de graça, né? Então, mas vamos finalizar, cada um falou alguma... Alguém quer falar alguma coisa pra finalizar? Vamos acabar. obrigada, gente. Aí, então, a Verônica tá convidada pra participar de novo aí. O Adson sempre participa, porque a gente sempre chama ele. E essa sempre. Vez eu participei jogando Dark Souls no PC. Aê, ó. Falando nisso, o que vocês estão jogando aí? Eu vou aproveitar aí, né? Eu tô jogando Dark Souls. Cara. Dark Souls. E o Du, tá jogando o quê? Cara, eu tô jogando atrasadíssimo o Borderlands. Porque eu peguei a PS Plus, né? Exatamente. Aí ó, riquinho, hein, mano? Tava grátis lá. Cara. É porque tá compensando muito agora, cara. Tem muito jogo grátis lá. É muito bom, então. Então, eu tô jogando Borderlands. Beleza, hein? Tava jogando Modern Warfare e Mortal Kombat essa semana aí. E a Verônica? E eu tô jogando Tetris. Aê, Verônica, mandou bem. Aê, tá vendo, mano? Eu jogo muito. Então, vamos finalizar aí até semana que vem aí. Até semana que vem. Até semana que vem, falou. Pessoal, um abraço, falou. Tchau.